Só eu e ela, né, passão. O clima friozinho tá massa. 50 isso aqui foi de graça, né? Brinda a vida sem taça. Nós cega a vida sem faça. Minha dama insana, fumaça. Ouvindo os rap em casa ou de mandada na praça. Angelo flash, os cara faz, ela me abraça. Disfarça, eles passam. Enquadra os merda, falam merda e embaça. Nada mais que paga na calça. Filho da puta, odeio essa raça. Só levo ela, meu quarto é limpeza. Mas pura beleza, brisa vai e vem, ela chapa. Observo ela na cama, me aproximo, ela me beija. Nossa vibe é insana. Logo diz que me ama, vê meu zerado de grana. Mas se pá, eu tenho um vinho, música e algumas gramas. Ela sorri, não me engana, logo arranca a camisa. Brisa de fim de semana, pele branca, suave, linda na cama, tipo Madonna. Sem roupa, me hipnotiza, cada vez mais impressiona. É só disso que não é preciso. Ela dorme, me ganha só no olhar. Ela sabe como jogar e eu vou ficar por aqui. Ela dorme, a noite insiste em passar. Mas dessa vez vou ficar pra fazer ela dormir. Ela dorme, me ganha só no olhar. Sabe bem como jogar, eu quero ficar por aqui. Ela dona, a noite logo vai passar. Mas eu só vou descansar depois que vê-la dormir. Ela é facuda de direito, eu não faço nada direito. Não sei qual que é o rolê dela, mas se chama claro que aceito. Que eu cumpri de bem, meus defeitos me faz bem. Até de longe, imagina, gata, eu e você, 50 gramas em um bong. Cê sabe que nega que pira. Vamos viver nosso rolê enquanto esse game não vira. Um dia essa porra que vira, tripliquei as doses de rap. Quem sabe ter uma casa foda pra encher de pivete. Ai, ela é foda, né? Puta que pariu, é bela igual Laura Brayman. É gangue igual Laura em Rio. Confesso o queijo caiu. Às vezes penso que é viagem. É louco igual Winehouse, House. Safado igual Nicki Minaj. O pai adora, é claro. Tenho várias propostas. Entre puxões de cabelo e marca de unha nas costas. Vem cá, já sei qual é a resposta. Nem precisar de convite. É tipo Notorious Big. Just me and my bitch. Me ganha só no olhar. Ela sabe como jogar e eu vou ficar por aqui. Bela dona, a noite insiste em passar. Mas dessa vez vou ficar pra fazê-la dormir. Bela dona, me ganha só no olhar. Sabe bem como jogar, eu quero ficar por aqui. Bela dona, a noite logo vai passar. Mas eu só vou descansar depois que vê-la dormir.